Eu só quero as piranha e o comando. E eu vou viver na vida assim. Eu não nasci pra rua, fui a rua que nasceu pra ver pra sentar. Eu sou a sua escolha perfeita. Bebendo vai tomar, vai tomar madeira. Me dá as caras sentadas na minha frente. Faz um movimento, mas eu não chuta. Vai me ser fruta. Chapa de uma luta. Eu sou o cara que te funda. Mas eu não chupa. Vai me ser fruta. Chapa de uma luta. Eu sou o cara que te funda.